e bate o pé. Bate, bate, bate o pé. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Muito bom dia, amigos e auditórios da Rádio Arc-en-Ciel. E hoje, quarta-feira, 13 de novembro de 2024, como todas as quartas-feiras, já se começa bem o dia, não é assim? Na companhia da sua emissão Portugal em Festa e do seu animador Vítor. Acorda lindo e sonhador. E também, como todas as quarta-feiras, boa música, boa disposição e alegria, o que importa mais hoje em dia. Canto dos recantos da aldeia, ó meu sonho de criança. Isto tudo até ao meio-dia, espero estar tudo bem por aí onde estiver. Me alcança. Te desperto deste sonho. Então tiver aquela ocasião de ouvir aquele artista que fizemos a casa cheia, aquilo era bom, até era bonito, não era? Pois era, grande artista Zé Ramalho. Conquistando o teu sonho. E depois agora seguimos com o Gil em Laço, Menina Sonhador. Uma flor de jasmim. E depois iremos com quem? Com a Hermana José, diz ele, a família da Lady Gaga. Então hoje um programa muito rico, muita boa música, só para vocês, isto tudo até o meio-dia, como eu disse um bocado. Então sintonize a sua rádio, a nossa rádio, seja a Rádio Arc-en-Ciel. Meus tempos de infância, nada nem ninguém apaga a sua grande importância. Um dia, mais de um passeio, lembro-me de uma vez, jogar ao 7:30, vamos perdermos os três. Apesar de muito nova, ajudava o pessoal a brilhar em toda a prova, tanto escrita como oral.

tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha sei cuidar, senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Já são 9h37 e vamos lá com o jovem artista Júlio Pano, cego, surdo e mudo. Conheci uma mulher capaz de enlouquecer a cabeça de um homem em momentos de prazer. Por mais que tente, não consigo esquecer. Preciso vos contar o que está a acontecer. Ela dá-me a volta à cabeça. De quem eu gosto não tenho a certeza. Ela dá-me a volta à cabeça. De quem eu gosto não tenho a certeza. Eu fico cego, fico surdo, fico mudo, vidrado nela. Enfeitiçado, sou capaz de tudo para ficar com ela. Eu fico cego, fico surdo, fico mudo, vidrado nela. Enfeitiçado, sou capaz de tudo para ficar com ela. Enlouquecer a cabeça de um homem em momentos de prazer. Por mais que tente, não consigo esquecer. Preciso vos contar o que está a acontecer. Ela dá-me a volta à cabeça. De quem eu gosto não tenho a certeza. Ela dá-me a volta à cabeça. De quem eu gosto não tenho a certeza. Eu fico cego, fico surdo, fico mudo, vidrado nela. Enfeitiçado, sou capaz de tudo para ficar com ela. Eu fico cego, fico surdo, fico mudo, vidrado nela. Enfeitiçado, sou capaz de tudo para ficar com ela. Vamos lá com um novo trabalho já de entrada com Rubén Rodrigues. Quem não arrisca, não petisca. Não petisca. Eu fui ao baile para arranjar uma miúda. Estava sozinho e não tinha companhia. Quando cheguei havia tanta mulher linda, mas a que mais me agradou foi a Maria. Juro que hoje vou tentar falar com ela e lhe pedir para me dar um pé de dança. E no escurinho entre beijos e amassos vamos dançar, porque esta noite é uma criança. Eu vou ganhar coragem para dançar com ela, porque quem não arrisca não petisca. Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai, não petisca. Eu fui ao

também já passou. Hoje é que é o dia, amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Gosto de ver chorar, não gosto de ver tristeza, não gosto de ver brigar, nem gosto de ver pobreza. Já não posso ouvir dizer que a vida é uma prisão. Gosto de harmonia, ver o dia a dia, a vida é uma canção. Gosto de harmonia, até o dia a dia, a vida é uma canção. Ontem já passou, hoje é que é o dia, amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia, amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia, amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia, amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Oh, vamos lá para a primeira dedicatória de hoje. Estão-se aqui a juntar algumas. Vamos lá, para a primeira então, vamos lá da parte do Sr. Matos, meu amigo transmontano, para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Então eu escolhi esta música para ele, essa mulher transmontana. Cuidado com você, Sr. Matos. Depois de eu namorar, em Vila Real falamos. Eu dei a primeira flor e em Chaves acabamos. Mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero um pai. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Essa mulher transmontana, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o pai. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. E agora meu peito ama, e agora não sai de mim. Essa mulher transmontana, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o pai. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Olá amigos, daqui fala o Luís Manuel, estou aqui na Rádio Arconciel Orleans, ouçam a minha música, fiquem connosco, não só a minha música, mas todos os meus colegas, por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço, tchau tchau. Eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Domingo manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás dos montes outra imagem, outra do duro litoral. Das beiras quero ver as serras,

teu corpo. Este sabor é ti, não sai da minha boca. O sabor é ti, ainda me provoca e me põe assim, pronto a amar-te de novo. Este sabor é ti, invade a minha cama. O sabor é ti, ainda acende a chama e me põe assim, pronto a morrer no teu fogo. Este sabor é ti, não sai da minha boca. O sabor é ti, ainda me provoca e me põe assim, pronto a amar-te de novo. Este sabor é ti, invade a minha cama. O sabor é ti, ainda acende a chama e me põe assim, pronto a morrer no teu fogo. E no sabor do teu fogo. Não sei se lhe conto, não sei se lhe diga que me aconteceu quando os olhos meus viram sua amiga. Que fiquei perdido, que a troquei por ela, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. Não sei se lhe esconda segredo tão louco, que os dois corações que ela gosta mais gostam um do outro. Não é deste jeito que eu quero perdê-la, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. Sei que vai chorar ao saber, e nunca mais vai entender mais cria. Da noite para o dia parece esquecê-la. Eu sei que não vai aceitar sabor e traição alguma, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. Não sei o que faça, já não sei de nada, pois sei que ela vai ver como rivais quem ela gostava. Era como amiga que eu queria mais tê-la, mas meu coração foi se apaixonar. Sei que vai chorar ao saber e nunca mais vai entender quem ela mais queria. Da noite para o dia parece esquecê-la. Eu sei que não vai aceitar sabor e traição a dobrar, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. E agora essas mãozinhas aí. Sabor e traição, a dobrar. Eu sei que não vai aceitar sabor e traição, a dobrar.

das tesouras pequeninas. Que cenas eu vou fazer com o cabelo às escadinhas. Ai, valham-me as alminhas. Olha. Que miséria de trabalho. Isto realmente está à moda, mas é à moda do caraças. Ah, aí está. Se eu não fizer melhor trabalho, se eu não fizer melhor trabalho, com a tesoura afiada, porque com tantos piolhos, só de cabeça rapada, vai-te lavar com quitoso para matar a bicharada. Tens a cabeça carregada, olha aqui, tens a cabeça carregada, como nunca vi ninguém. E se trazes assim a montra, que fará o armazém? Sou aciado e cheiro bem. Ai, filho! Sou aciado e cheiro bem. Que filho! Tenho brilho e cheira. E se eu apanhei piolhos, foi sentado nesta cadeira. Por isso acaba com a brincadeira. Limpa-me o cabelo das orelhas, que tu de barbeiro pouco tens. Tem jeito é para rapar ovelhas. Rapo nova, rapo velhas. Ser moderna é peça fina. Rapo nova, rapo velhas. E este Jorge Manuel ainda te sacudo o nariz com a ponta do meu pincel. Com a ponta do meu pincel. Boto cera ou boto gel. Isto é o retrato fiel. Isto é o retrato fiel do ser moderno, peça fina. Eu ainda sou a moda antiga. Para mim pode ser brilhantina. Ser parola é tua sina. Ser parola é tua sina. Brilhantina fica-te mal. Não quero gel nem cera. Leva o cabelo ao natural. Não me vais levar a mal por te dizer a verdade, mas não estou nada satisfeito. Ai não? Só te vou pagar metade. O quê? E como esta gente sabe, e a mim ninguém me engana, vem a fatura para as finanças, para ganhar o topo de gama. O que tu queres é fama. O que tu queres é fama. Muitas vezes por não saber, é que viver assim não custa. Só custa é saber viver. Eu fiz o raio do trabalho. Estou a ver que vai deixar arder. Não gostei nada, quero receber. Vá receber, ó caraças. Ai meu Deus. Anda cá o acaludeiro. Anda cá o acaludeiro. Que assim não custa viver. E no fim deixou-me arder. Mas espera um bocadinho. Mas espera um bocadinho. Eu não vou lhe dar seca. Cortei o cabelo ao cabeludo. Venho já para cortar ao careca. Depois desta desgarradinha, mais uma maneira, com sons do Minho no barbeiro, vamos lá, com Chula Cris Ribeiro. Isto foi pedido do meu amigo Jerome para sua mãe, sem esquecer o animador da rádio. Obrigado a ti, Jerome. Vem, vem comigo, que eu só quero dançar. dia clarear. Vamos virar, virar, virar. Vamos virar até o dia clarear. Oh chula, o homem da chula. Oh chula, o homem da chula. Oh chula da minha terra. Oh chula da minha terra. Aqui é porque em Orneãs, Cristiana Sá. Agora podia todos anos passar aquela página de publicidade. Porque a gente é aquela música romântica. E muita pontaria. É preciso.

Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. L'Association franco-portugaise de Gien organise le samedi 30 novembre à partir de 20h30 une grande soirée dansante. L'ouverture de celle-ci se fera avec le groupe folklorique Ronda Típica. Elle sera également animée par le groupe Capa Negra, mais sans oublier, venu directement du Portugal et rien que pour vous, l'artiste Luís Filipe Reis. Vous avez la possibilité de réserver. Pour cela, appelez le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Vous pourrez également déguster quelques spécialités portugaises. Alors rendez-vous le samedi 30 novembre à la salle Cuiri au 32 rue Georges Brassens à Gien. Et oui, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado, uma noite de fado, le samedi 30 novembre à 20h à l'espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, as vozes do fado, com os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début de la fin de la soirée sera animé par le trio Luso Latino. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35€ l'adhérent, 40€ le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arcenciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Chegou aquele momento daquela música mais calma, mais romântica. E mais outra de Edgar Cória, da parte da Manuela, para o seu amigo Lourenço, para a Glória, para a sua amiga Rosi, sem esquecer a Olívia e o animador. Foi num berço de sim. Então ela pediu uma música do Tony Careira com a Escola da Vida. Com a verdade que aprendi o que hoje sei de cor. Primeira lição, a humildade. E depois foi no mundo a correr, a erguer-me e também a cair, que tirei o curso de viver e o diploma para chegar aqui. E hoje o que sou, eu aprendi vivendo, tendo no pensamento e a fé de vencer. Estou onde estou, mas cá cheguei lutando, com Deus sempre ajudando. E ainda com a escola da vida. Mas guardo bem fundo que muito antes dos livros para ler foi a família, os amigos e o mundo, a faculdade que não pude ter. E para sempre vou tentar lembrar o que aprendi na primeira lição. Não há sábio maior que o lutar, ensinado pelo coração. E hoje o que sou, eu aprendi vivendo, tendo no pensamento crer e a fé de vencer. Estou

continuamos sempre naquela música romântica, aquela música calma, e vamos lá, mais outra dedicatória da parte da Manuela para o seu marido. E vamos lá com a música bem antiga, Júlio Iglesias, Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Só filha da alguém que dê outro rumo ao meu destino. Sou irmã do vento, do meu sentimento. Quando tu chegares vou ficar rendida à tua paixão. Por isso eu te peço, bem, não tenhas medo de te envolver e de entregar o teu coração. Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu. Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu. Vamos lá para a última música romântica. A solidão sem estar a sol. E podes contar comigo, Maria Sintra. Dizem que chegou o fim do sonho, mas enquanto sou quem já não sou, antes de perder quem está perdido, sabes onde eu estou. Em vez de pagar na mesma dor, vou pagar-te tudo com um sorriso. Posso não ter amor e viver sem viver por ti. Thank you. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Estamos a chegar. Recusas o café. Na reta final, mas vamos lá com um novo trabalho com um artista que esteve conosco na festa do Santo Popular. Mãos para cima. Portuga Zica. Ai que saudade. Ai que... E vamos lá então com o Tiro Lindo, o Tiro Lá. Da minha terra, Portuga, em cima da souvent nous prend pour des sauvages. Mais on est fier que tout le monde dise et qu'on va faire niger et fanfare. Esta frase é aos meus amigos e ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz e com fafa niga e fanfa. Fafo, com fafa niga e fanfa. Fafo, com fafa niga e fanfa. Fafo, justiça de faf. Fafo, com fafa niga e fanfa. E vamos lá com calor, apanhar aquele calor com Sandra Helena. Que calor, que calor! O sol me chama, a areia está branca, o mar me espera. Eu quero sonhar, esquecer, deixar e mudar. Minha vida já não é igual. Vive! festejar o que o futuro nos vai deixar. Aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel e Portugal em Festa se acaba por hoje. Portugal em Festa. Mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre. Não sei se tu queres comigo. Logo à tarde, a minha amiga Glória não estará cá. Não quero saber. Palavras bonitas nós vamos trocar. Até o mês de janeiro. Vai ser uma noite louca. Mas amanhã de manhã podem encontrar o meu amigo Jamir com voz de Portugal. Agora vamos nessa. E depois de sexta-feira, música mesmo, música popular, bem a portuguesa. Ou eu. E lá mais para tardinho, como sempre, a partir das 17 horas às 19 horas, com Manel Descoberta. Ou eu. E sábado, Portugal no Coração com a Cristina. Ou eu. E mais para tardinha, para ter as 10, 15 horas às 18 horas, mais vale pedir com o Rui. Oh, eu. Oh. E domingo, cantado com a Aulo, com os Senhor Fortes. Oh. E no telefone de sono, com o Donelli e com o Jerome. Não sei se tu queres. Eu, para mim, isto não muda. Foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Obrigado a todos os telefonemas que me passaram hoje. Tocar, brindar e beber. Isto é que nos dá vontade de aqui estar. Noite louca, nós dois. Daqui lá, portem-se bem. E até para a semana. Tchau, tchau. Portugal em festa, um povo a cantar. Oh, eu. A música toca, o povo a dançar. Vamos aos títulos das notícias a esta hora. O especialista em Direito do Trabalho, Garcia Pereira, diz que a direção do INEM, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho falharam ao não conseguirem garantir os serviços mínimos na greve da semana passada. Já o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar responsabiliza o INEM pelas falhas ocorridas. O Ministro da Defesa garante que há mais candidatos.